Quer atenção, vem fuder. Gato, eu tô de lazer. Sabe que a tropa do mantém. Que bota pra fuder. Jogo no copo MD. Balanço, lança, bigue. Dentro da casa é várias safadas que nem câmera privê. Te comi no jet, te comi na lancha. Ela gosta dos caras de tralha. Mina, tu não é santa. Rebolando na piscina quando tá na onda. Ela gosta dessa vida rasa, não tem como afunda. Tem lança perfume na mala, lança perfume no quarto, lança perfume na casa, lança perfume no carro. Espírito de Salomão, homem das 20 namoradas. Tem vadia no banheiro, várias putas na minha sala. Ela quer fuder com os envolvidos, com os menor que vale nada. Ela quer fuder com os menorzinhos que pega bolado e não larga. Fuma no maconha como se fosse cigarro. Tacando pau nessa filha da puta como se não fosse nada. Várias caixas de lança espalhadas pela casa. E se acabar nós manda vir mais porque o monopólio. Quer fuder não para o influencer dentro do fluente. Quer fuder com os mal influencer dentro do fluente. Se tu não tem carvão no bolso ela não dá, não dá. Se tu não tem um peixinho no bolso ela não dá, não dá. Quer fuder com mal influencer dentro do fluente. Quer fuder com os mal influencer dentro do fluente. Se tu não tem carvão no bolso ela não dá, não dá. Se tu não tem um peixinho no bolso ela não dá. Mas eu já até montei meu time. A morena preta e a ruim. Disse que já bateu a onda. Formação 4-4 dando essa. Tu vai sentar pro monopólio, pro dono do petróleo. Pode ficar à vontade, tu quer skunk ou quer óleo. E tu mamando representa. A gente branca sabe que não aguenta. Me falou que tá mal de maconha. Sabe que a tropa sobe 70. E os playboy não entende nada. O pretinho com a contagem. Mansão de frente à praia. E o jet e a lancha marulando. Porque eu amo tanto essa vida. Não na funda porque ela é rasa. Quando eu vejo ela na piscina, eu nem quero mais voltar pra casa. Bafora o lança, big. Usos igual Caribe. Fique contando mentira pra ela. Parecendo um mano dele. Na bag tem várias G. Bala da Audi MD. Bala contada pros cuzão e o resto não posso dizer. Nota forte igual velho Tom. Marola desde menor. Jamile pra Dodio. Ela saiu do fundo do poço. O funk rolando a semana toda dentro da casa. Eu te vi passando no corredor, levantei tua saia. 4-4-2, essa vida rasa. Essa é a tropa do monopólio. Ninguém entende nada. Fodendo essa vagabunda como se não fosse nada. Ela quer se olhar no espelho, achar que é minha namorada. Mandei descer pra dar pra ela a tropa do cartão clonado. Os cria vai te botar forte, a sequência de pente rala. Pra mais de 20 baseados. Eu pareço um bicho metido. Sabe que o monopólio gira. Main street segue vendendo. Meu mês contato a vazeira. Aí vejo tudo acontecendo. Essas mina me rodeando. Essas piranha tão me querendo. Vou te deixar de perna tó. Fumando um V. Queimando a ó. Esses neguinhos são tudo louco. Vou te botar igual na pipoca. 4-4-2, vida rasa. Várias putas jogadas na sala. O meu segurança de meiota. Arma preta, cordão, balaclava. Monopólio girando milhões. Eu faço dinheiro. Ele gosta de cara da arquivo. Se ela sentar no meu pau é papo de mudança de vida. Eu dou tapa na tua cara te chamando de vadia. Monopólio de piranha dentro da mansão dos cria. Quer atenção vem fuder. Gato eu tô de lazer. Sabe que a tropa do mantém. Que bota pra fuder. Jogo no copo MD. Balanço lança bigue. Dentro da casa é várias safadas que nem câmera privê. Tem lança perfume na mala, lança perfume no quarto, lança perfume na casa, lança perfume no carro. Espírito de Salomão, homem das 20 namoradas. Tem vadia no banheiro, várias putas na minha sala. Main street, porra, vai tomar no cu.